O Departamento de Trânsito do Paraná instalou um novo terminal de autoatendimento no Shopping Cataratas, em Foz do Iguaçu. Agora é possível fazer mais de 10 operações de veículos e habilitação no equipamento instalado logo na entrada da Portaria Paraná. Marta Matkiewicz, chefe da 16ª Ciretran de Foz do Iguaçu, explica alguns dos serviços disponíveis no terminal. Foi instalado no shopping um autoatendimento, existe na Ciretran 2 e em Foz do Iguaçu, fora a região da metropolitana de Curitiba, Foz do Iguaçu é a primeira cidade que recebeu esse autoatendimento fora da Ciretran. Então, o pessoal que precisa fazer um agendamento de exame para renovação de carteira, fazer uma carteira internacional, solicitar, por exemplo, um extrato de débito, uma segunda via da carteira, do licenciamento, ele não precisa vir até o Detran e enfrentar a fila. Ele pode fazer nesse autoatendimento no momento que ele está de lazer no shopping. Então, são pessoas que deixam de vir no Detran e desafogam um pouco a fila, né? Porque e deixa mais os serviços que são necessários para serem executados presencial no Detran. Outro benefício do novo terminal é o horário de atendimento ampliado, das 10 horas da manhã às 11 horas da noite. No Detran o horário é limitado, ele é das 8 às 14 o atendimento, né? Então às vezes a pessoa não tem tempo de vir ao Detran, mas tem um autoatendimento lá no shopping, ele pode fazer isso à noite. E uma outra novidade também é que hoje pode desmarcar um exame. Por exemplo, o aluno tem um exame marcado, para fazer algum exame, por exemplo, de vista, e ele não pode comparecer no dia, com 48 horas de antecedência, ele consegue desmarcar esse agendamento no próprio terminal de atendimento e fazer um novo agendamento. Isso facilita porque ele não precisa vir no Detran ou enfrentar filas e, às vezes, o tempo não é suficiente para ele vir e cancelar esse agendamento. E como o horário é estendido, porque é um horário diferenciado lá, né? Ele consegue fazer esse cancelamento de agendamento e agendar um novo exame, sem custo algum, né? Mais de 250 mil atendimentos já foram feitos nos 64 terminais instalados em todo o Paraná desde o início da implantação do sistema, em agosto de 2013. Até o final deste ano, serão entregues 300 unidades em todas as regiões do estado. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.